vai apaixonar-se por um novo A7 antes mesmo de o conhecer. Porque apenas ele lhe oferece mais onde é importante. Novo Daewoo A7. É bom ser inteligente. Meia-noite, sintoniza a Best Rock FM, frequências Lisboa 96.6, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz. A Hora do Lobo. Habitual nas antenas da Best entre a meia-noite e as duas e de terça a sábado. Boa noite, é o Hora do Ovo. I'm Duplo War Lobo, recuperando as ausentes há muito tempo, Asia Ray. Iniciais da dupla War de Lobo com Asia Ray, o single The Drinks We Drank Last Night deu direito a um tema, este The Love of Two, que não se inclui no álbum Old on Love, de que gostaríamos ainda de recuperar o último certo para single, New Resolution, Asia Ray. Sexta-feira, dupla nas antenas da Best até às duas e com as rubricas fixas instaladas na hora complementar de Baixo da Língua pela última vez esta semana, logo após uma, tal como a viagem downtown à 1h45. Foram títulos 3 para a abertura da Wardlobe 2 com as meninas Asia Ray, Delays, Long Time Coming. E também os Delays com Long Time Coming, os títulos do arranque da dupla Wardlobe de sexta-feira, antenas da Best Rock FM. Best Rock. 105.8 Porto. Best Rock. Another man is gone. Another man is gone. Another man is gone. Didn't know his name. Another man is gone. Didn't know his name. didn't know his name. Didn't know his name. Killed another man. Sexta-feira, aproveitando a hora inicial de soltas. Obrigado, Ando, genérico para o último Willard Grand Conspiracy e duas aliancias por aqui: Another Man Is Gone e o inesquecível The Ghost of the Girl in the Well, com a colaboração vocal de Kristen Hirsch. Willard Grand Conspiracy. Ghost of the girl and well, killed by me. Oh, my family. It's been a year since I fell. In so many years, but still no one has found me. Foram dois títulos para o último Regardians de Willard Grant, Conspiracy. São soltas do Hardwell, primeiro de duas antenas da Best, edição de sexta-feira. Grant Lee Phillips, Mona Lisa. You're the last of your kind, Mona Lisa, with a wink of your eye, make it alright. Oh, there's more left to life, Mona Lisa, let me take you along for the ride. Ain't nothing the same, the same. Won't ask it of you. Just that burgundy smile you wore yesterday. Say you won't never lose. I've been down, I've been worse, Mona Lisa, came in last, came in first, but it all gathers dirt, Mona Lisa, for you bathe in the that burgundy smile you wore yesterday. I say you won't never lose. Well, you taught me this much, Mona Lisa. I done set it aside. Magic touch, oh, when you need reminding. Ain't nothing to say, it's the same. Won't ask it of you. Just that burgundy smile. SMS da Best Rock de segunda a sexta, entre as 2 e as 5 da tarde. Para dares o voto, nem é preciso puxares pelos neurónios. Basta que envies um SMS através do número 4442. O custo é de 30 cêntimos. Mais informações em www.bestrock.ol.pt. Está lá tudo explicadinho. Best Rock. 105.8 Porto. uma orelha humana, uns pozinhos de arte, um dente de loucura. Eis o feitiço para entrar neste admirável mundo de fadas, unicórnios e cyborgs. Quem sabe se não acontece uma retoma de um tópico antigo de fadas, unicórnios e cyborgs na segunda hora de hoje. Era o habitual horário e, entretanto, mantém-se o período de férias da Fala da Tribo, que amanhã voltará a não ocupar o seu espaço habitual, dando lugar na segunda hora do Lobo a mais um desfile da Lista Rebelde. Art Russell, The Platform on the Ocean. Fazerem inscrições nos Fresh Cuts, como vai acontecer imediatamente a seguir, com o grupo No Slut Rock. Lollipop, lollipop, ooh, la la la, lollipop, lollipop, ooh, la la la, lollipop, lollipop, ooh, la la la, lollipop, lollipop. Ladies and gentlemen, welcome to the new era. True indeed, the best fans in the world. You know the style. Give it to him, mommy. My girl's always asking me, what is he doing yet? Oh, yeah. I can see it in your eyes. It's like it's not even yet. And if you're too cool for that, then sing Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter. Boys keep on asking me, what's up with you and that girl? Alright, alright, how did she blow your mind? What is it make us so thorough? Alright, alright. You're never gonna get it, so I don't even try. Alright, alright. Got to have a loving if I said I didn't, I lied. Alright, alright. If you like the way it's sounding, if you're too cool for that, then fuck you, sing. Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter, Cocoa butter. Give it to me, mommy. Give it to your daddy. Give it to me, mommy. I'll give it to your daddy. Give it to me, mommy. I'll give it to your daddy. I'll give it to your daddy. I'll give it to your mommy. Give it to me, daddy. I'll give it to your mommy. Give it to me, daddy. I'll give it to your mommy. I'll give it, and give it to your mommy. Cocoa butter. Cocoa butter. Cocoa butter. Yeah. Cocoa butter. Cocoa butter. Like that. Cocoa butter. Cocoa butter. Cocoa butter. Cocoa butter. Cocoa butter. Cocoa butter. Cocoa butter. Cocoa butter. Cocoa butter. Cocoa butter. Mais uma rápida inscrição nos Fresh Cuts da World Love, saem em pleno julho de 2004. Mais uma aventura também da One Little Indian, em busca de antigas glórias, em termos de assinaturas, caso por exemplo dos Sugar Cubes, neste caso os No, N-O-U, No, e Slut Rock. Come on, take it! será certamente uma das últimas inscrições no Fresh Cuts para uma parte deste verão, já que a partir da semana que vem as emissões do Hard Globe durante duas semanas serão registros magnéticos, os NOW, N-O-U, e Slut Rock. And Bill, there's no other place. Mommy, talk to these niggas. Looking at my coochie, it's about that time. So much to do, so much on my mind. Baby, I'm a star, fucking 9 to 5. My girl wants it strong, needs it all the time. It's one of those days and I'm so turned on. Off to work in an hour, think I'll call John. He's been talking shit for weeks, think I'll give him a chance. My little girl's horny and she's ready to dance. We knocked back some shots, now I'm feeling my beat. Say it's coochie time, baby, he's ready to sleep. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my coochie, it's about, looking at my coochie, it's about that time. So you best get yours, cause I will get mine. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my time. So you be best to get yours, cause I will get mine. Can't stand a weak nigga who can't handle his liquor. Left and passed out, now my urge is bigger. But what about Cindy's always down to play? Till the next day, screaming, I ain't gay. Tell her it's okay, and I wipe her tears. Listen to a man, troubles down severe. I dial 867-5309. Say, baby, how you feeling? She answers fine. Who told it like Janet, babe, I'm missing you. She's so predictable, she says I miss you too. I'm over, she says, not tonight. Why's that? Last night, me and John had a fight. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my coochie, it's about that time. Best to get yours, cause I won't get mine. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my coochie, it's about that time. Best to get yours, cause I will get mine. Now I'm an independent woman who ain't trying to wait. Call up the one motherfucker who won't perpetrate. The only problem is that he has no soul. And depending on the weather, he can be so cold. But that don't bother me, cause he's long and strong. Moves like I tell him, stays where he belongs. I keep him in a box right beside my bed. I suck him if I want, he don't ask for head. Shakes like I tell him, don't need time to breathe. In the box when I'm finished, I get dressed and leave. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my coochie, it's about that time. Best to get yours, cause I will get mine. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my coochie, it's about that time. Looking at my coochie, it's about that time. Best to get yours, cause I will get mine. Like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that, that, y'all. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that, that, y'all. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that, that, y'all. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that, that, y'all. It's like that, y'all. Din nam tade kota ka jan ko kupata ke to kupata ke ta din kota ka jan ko ta din karda kata din tanga ta din tanga ta din na tanga kata kata din na tanga ta jan ta ka din nam tade kota ka jan ko kupata ke to kupata ke ta din kota ka jan ko ta din Hora do Lobo Best Rock FM. Debaixo da língua, logo após a uma. Gouveia Picker 2004. Em Gouveia, neve no verão. E os melhores atletas do planeta vão aproveitá-la para disputar mais uma eliminatória da Taça do Mundo de Snowboard. Não percas esta prova espetacular e aproveita ao máximo um fim de semana radical que vai ter muitas outras atividades. Se quiseres já começar a preparar-te, podes ganhar material de snowboard em www.psrock.pt. Fala, não congeles. Gouveia Piquer 2004, entre 9 e 11 de julho. Aprovado. Best Rock. A uma hora de novo. Tempo de descoberta. Já a caminho da Ubuma, 9 minutos. Blanche, com Jack White. Who's to say? Who's to say that I'm unhappy? 'Cause I rarely smile. Sitting, thinking, dreaming, waiting for my ship to sail. Who's to say this time? FM Coimbra. Best. Best. Oi, cara? Tudo jóia? Tudo, e com você, cara? Tá tudo, mas, cara, tenho uma dúvida. Você gosta de mulher com muito seio? Não, pra mim dois já tá bom. Programa da manhã da Best Rock. Pedro Ribeiro, Nuno Marco e Maria de Vasconcelos. De segunda à sexta-feira, entre as 7 e as 10. É a nossa companhia até à uma. Sun, Kill Moon. Some like your neighbor, somebody, even I like them all. I put my feet up on the coffee table. I stay up late watching cable. I like old movies with Clark Gable, just like my dad. Chegou à uma hora. As frequências da Best habituais: Lisboa 96.6, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz. Boa noite. Técnica, não vai demorar muito. Vamos pela última vez esta semana, aliás, depois da continuação da semana anterior, Hectors Azul e Sahara Blue. All's well. That sounds well. Ce que la voix des mers commande. segunda e última semana de permanência em Debaixo da Língua, as inserções logo após a uma na World Lobo, Antenas da Best, revisitando um mítico álbum assinado do Hector Zazu, com a colaboração de toda a gente, na altura importante e ainda hoje, e do genérico Sahara Blue. Calculations set to one side, the inevitable descent from heaven. A visitation of memories and a seance of rhythm invades the house, my head, and the world of the mind. A horse leaps forward on suburban turf as planet wheels and stretches of wood. Misty with carbon. Precious theatrical woman, somewhere in the world, sighs after an improbable indulgence. Desperados like snow. בצוע לפברון צל מאז היום תבוא לילה זו שתי החיות הפלא עם ציפור ידה וראש האצבע יושיבו התינוק ליד השלף פתוח שם זרם האוויר רוחץ השושנות ובתוך שערותם מלאו כללים ורוח נטבעותם ישוטו אמות חטובות מלכות כלים זירות מקום mais extraordinária de Portugal, a Maxman conta contigo para encontrá-la. Já não falta muito para sabermos quem ela é. Depois de duras batalhas, são quatro as sobreviventes na Liga das Mulheres. Elas vão agora defrontar-se duas a duas nas meias finais e, mais uma vez, a decisão é tua. Consulta a Maxman de Julho, vê quais são os duelos e cumpra o teu dever cívico. Vota! Para mais informações ou para dar o teu voto, usa e abusa de www.bestrock.ol.pt. Liga das Mulheres Extraordinárias. Aprovado. Ladies and gentlemen, we are floating in space. Fadas, unicórnios e cyborgs. A Fuck. Panfleto sonoro. Sem medos e com a vontade requintado, tomou de assalto o coração de críticos e público no Festival Sudoeste, mostra agora que não teme a escuridão. Out of Season é o primeiro trabalho de Beth Gibbons, fora dos Portishead, em nome próprio. This is suicide. Let it all descend. Now I'm pinging me that I never found. The show begin. Let the coats roll. It's a life to be found in this world. Where were the days of my night? But it's all just a show. Time goes and the words we'll never know. Stay. it's all just a show. Time goes and the words we'll never know. Para quem se identificou com a urbanidade doentia dos Portishead, Beth, a voz que os trouxe de Bristol para a frente do palco britânico, é uma luz na escuridão. Mas só os mais esclarecidos conhecerão a origem campestre da diva do trip-hop. Como desde 1998 que os Portishead se confinaram na clausura do silêncio, Beth Gibbons aproveitou este ato e deu a mão ao Paul Webb, ex-baixista dos Talk Talk, assinando um disco seminal como Beth Gibbons e Rusty Man. Um novo signo urbano, batizado como Out of Season, uma outra declinação musical, predominantemente acústica, mas não menos elaborada em termos de ambientes e texturas. The silent words of conversation hold me now this adulation. Oh, see me now. See now, falling like a silent paper, holding on to what may be. And I river, when Paul Webb e Beth Gibbons são amigos de longa data, mesmo da era pré-Portishead. Tinham nessa altura já colaborado juntos num outro projeto, Orange, onde Beth dava a voz ao álbum Herd of Instinct. Estava-se em 1995. God Knows I Adore Life, a mensagem de abertura deste álbum Out of Season, é também uma mensagem de esperança, travestida em céus cor de chumbo e vendavais ululantes, uma colagem às paisagens rurais britânicas, levando muitos a pensar que Beth Gibbons não é mesmo deste mundo. Pensem o que quiserem, mas Beth não gosta de dar entrevistas. Não considerem essa atitude uma postura snob ou tímida, porque Beth Gibbons faz questão de referir que tudo o que tem a dizer está nas letras das suas canções, mesmo Out of Season. Baby, when you gotta sleep, fadas, unicórnios e cyborgs. Verão Foz 2004. Está na hora da praia e a Foz do Arelho tem tanto para te oferecer. Agarra este verão com energia e diverte-te à grande com o Team Games. Kitesurf, bodyboard, surf e muito mais. Informa-te em www.bestrock.ol.pt. Verão Foz 2004. Aprovado. Best Rock. Best Rock. 103 FM. Coimbra. A Hora do Lobo com António Sérgio. Olá. À noite, na Best Rock FM, a Hora do Lobo é um tempo dedicado ao som, à palavra, ao pensar alternativos. Experimenta e logo verás. Best. De terça a sábado, entre a meia-noite e as duas, na Best Rock FM. Best Rock FM. Let's go. Downtown. Por esta semana as viagens de downtown terminam e a dedicatória mantém-se. Rádio Zumbido, últimos dias da Onda Média. última inserção para a viagem downtown desta semana obrigatória. É uma edição já antiga do projeto venezuelano sediado na Europa, Rádio Zumbido, os últimos dias da Onda Média. Sexta-feira, voltamos amanhã à meia-noite. Ficamos com o Smog. Boa noite. Take care. In my mind. grass. Let the ants come me. Let the jets fly.